Saio de casa atrasado, o trânsito me faz perder a calma. Eu sei que chego sempre atrasado, o meu patrão não tenta compreender. O problema é o trânsito da grande metrópole, não deixa que eu cumpra certo. O problema é o trânsito da grande metrópole, não deixa que eu cumpra certo. Vejo a hora de ir pra casa, tomar um banho quente e ligo a TV. Só vejo corrupção na capital e no país inteiro tudo vai mal. O problema é o gangster da grande metrópole, não deixa que eu cumpra certo. O problema é o gangster da grande metrópole, não deixa que eu cumpra certo. Casa, tomar um banho quente e ligo a TV. Só vejo corrupção.